tem um traço conflitante com o seu tráfego, é, confirme a intenção quando irá realizar as manobras. Possível, poderíamos acentuá-las. Gente, me apresente para autorizar iniciar os movimentos. Reporte ao término. Estimativa, então iremos fazer curva pela, 360 pela esquerda e 360 pela direita, ok? Gente, um 360 pela esquerda após um 360 pela direita, confirma? Confirmo. Gente, só autorizado a presente iniciar o procedimento. Azul 4207, livre das restrições da chegada Bonf, desce para 2.000 pés, ajuste no 018. Autorizado ILS X-Ray da pista no 0, reporte estabilizado. Ativo, desce entre restrições a 2.000 pés, apontado estabilizado ILS da 10, 4207. Azul 2770, da presente voo Coral. Direto Coral, 2770. Abatendo o Cruz do November. Tem condições de manter comunicação bilateral com a 12345 para coordenação com os tráfegos locais de Veracruz? Novembro, vai chamar a análise. Após Veracruz, volta para o controle. Gente. Repouso, bom, 094. 1230, decolado 27, no controle Salvador, 120, décima 8. 1208, muito grato, bom dia, bom trabalho, Gol 1230. Bom dia, bom Gol. Muito obrigado. Quer a Gol Frasco autorizado por vai direita, circuito não padrão da 17, aposto para o cruzamento da final da 10, Serra Gol Frasco. Autorizado por vai direita, repassará para o cruzamento da final da 10, Serra Gol Frasco. Só para o cruzamento da final da 10. Cruzado, Tiago Fiosca, condições de uma base curta para a técnica emitida na pista na 7? Afirmo. Ok, conforme, pode para a gira base. Repassará para a gira base, o Tiago Fiosca. Bom, no 094, solos 29, libera a direita. Via taxi Foxtrot, chame solo no 219. Foxtrot, 1219, bom, no 094. Comete 1. Viemos Comete 1, 060, 149, 739. Gente, informo que está sendo reduzido devido a tráfego transportando enfermos, com prioridade. Ciência 739. 17, vento 190 graus, 129, Serra Gosta. Lógica. Autorizado, está aqui remetido, 97, Serra Gosta. Salvador, bom dia, TAM 3740, informação Mike. TAM 3740, acione identificação dessa via Bomedi 1 para o nível de voo 080. Inicie redução de velocidade para 2409, é o número 4 na aproximação para Salvador. Via Bomedi 080, 249, 3740. Costa Golf Kilo, acione identificação. Costa Golf Kilo, 68 milhas, sudoeste de Salvador. Iniciando vetoração para o sequenciamento. Curve à esquerda, proa 060. Seu limite é radial 260 de Salvador. Em caso de falhas, atingir o limite, está autorizado reassumir na proa de Duna e completar o procedimento ILS X-Ray da pistola 0. Papa Romeo Sierra, Golf Oscar, decolar 2, corrigiu. Tocou em meter os 3-1, inicialmente mantenha pro aguarde, autorização para iniciar a curva à direita. Mantém pro aguarde a autorização de curva à direita, Sierra Golf Oscar. Bruno 739, desço para o nível de voo 050. 050, 739. Sapatão Eco Zulu November. November na escuta agora, Celisa. Está presente, voo Ceasa. Voo Ceasa, November, bravo. Eco Papa Sierra. Na escuta. Confirme, já regressou para a Feira de Santana? A negativo, mais 30 segundos. Sente. Estou seguindo agora o longo final da pista no zero. Quem tem a golfe atualizado curva direita com pro estator, mas tem espera com curva esquerda, mantendo o nome pai. Chame a torre, 118, decimal 95. 1895, ok. Torre Salvador, azul 4207. Azul 4207, continua a informação para informação de tráfego. Direita 2 da aproximação 1, Charlie 950, realizando espera no litoral sul, mantendo no meu país. Fica atento ao mesmo. Afirmativo, tem um tráfego no TQS. Eu chamo em Recife, frequência 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 2545, 2085, gol 1230, obrigado, Maria. Papatango Eco Zulu November. Vai prosseguir, dá presente pra... Mas quando, senhorita? Solicitando a mudança de regra. O fim da aeronave solicitou mudança de regra. Eco Papa Sierra, voo IFR, cancelado ao 1334, desde a sua altitude de tráfego de Feira de Santana, reporte cruzando 4.500 pés. Eco Papa Sierra, vai parar. Eco Zulu November na escuta. Zulu November, da presente está autorizado prosseguir para a base pela direita da pista 17. November, cursando. Positivo, amiga, pede 2. É que o Zulu November reporte visual com o campo. November já está visual, Sereta. Gente, chame a torre 118, decimal 95. 295, November. 60, circuito agora padrão, pistão na 7. Reporte para o cruzamento da eixo de aproximação da pistão na 0. Sim, repassará para o cruzamento, o Terra do Céu. Torre, Eco Zulu November. Padrão, Eco Zulu November, ingresso nacional na 7 e aguarde autorização de pouso. November. Vou no 739, desça via para 2.000 pés, ajuste no 0 no 8. Espaço autorizado ILS, X-ray da pistão no 0, reporte estabilizado. Via 2.000 no 0 no 8, reporte será estabilizado, 739. Vou no 739, complete redução para 2.109. 2.109, vou no 739. Zulu 4207 no solo 36, liberou Vitex Foi Eco, chame solo 121 decimal 9. Sim, chama solo 219 azul 4207. Léa, Golf Oscar, realiza o cruzamento do campo na vertical do cabeceiro no 0, prossegue com a antena do vento alongada, agora autorização para base. Para informação, um Papa Alpha 31 ingressando na final no 0, na final no 7, aguardando instruções de pouso. Reporte visual com o mesmo, Serra Golf Oscar. Assim que autorizado o cruzamento da 190, vai aguardar para girar a base Sierra Gorkian. TAM 3740, desça via para 3.000 pés, ajuste no 08. Via 3.000 pés, no 08, TAM 3740. Papai, essa passeira da presente tem frequência listaral de coordenação com os tráfegos locais de Feira de Santana. Prossiga. Reporte na lógica, Guardião 05. Charlie 150, realizando o circuito padrão da pista 10, aposta visual com o mesmo. Sim, já aposta na visual, Guardião. Guardião, gente, Guardião 05 tem condições de decolar sem interferência da pista 17. Estou com tráfego com prioridade para pouso. Abre, você condição utilizando a área gramada. Ok, Guardião 05, conforme decolhe paralelo da pista sem interferência com a mesma. Vento no 8, 0 graus, 1 0 nós capô do farol de tapão, aguarde transferência ao controle. Vendo qualidade da rolagem. Então, para a boa para a transferência. Quarto de novembro avistado, pouso autorizado, pista 7, vento 180 graus, 109. Novembro, pouso autorizado. Tchau, decolado aos 38, chame o controle, 120, décima 8. 208 vai chamar, vento, tchau. Papai Romeu, Serra Golf Trot, autorizado girar base, reporte nacional, guarde autorização para toque remetida. Autorizado girar base, vai chamar na final da 97, Serra Golf Trot. 990, tchau, Adel. 9, chama o controle Salvador no 20, décima 8. 908, Samara. Salvador, Guardião, 05. Guardião 05, prossiga. Já falar de Salvador, enquanto você está bom, a intenção do Guardião é sobrevoo paralelo a verificar manifestação. Guardião 05 está autorizado, sobrevoo, porém atenção a tráfego de aproximação para Salvador. CS, material de separação, sempre autorizado, sobrevoo. November, solo aos 4-0, libera a direita, 4-5, estação na frequência livre. Paralela? Afirmo, paralela. Gente, no momento está autorizado sobrevoo, porém temos um tráfego de aproximação Boeing 738, está a 1 minuto de duna, estará sujeito ao tráfego. Será avisado quando deverá abandonar o local. Gente, o Guardião permanecerá até ser informado pela... pelo controle para afastamento. Torre, copia o gol? Afirma, autorizado a linha de decolar, gol 1648. Vento no 90 graus, 109. Autorizado a linha de decolar, pista 90, ajuste 1018, 1648. Guardião 05, devido ao tráfego informado na final, abandone o setor com proa sua, aguardando retorno para o sobrevoo no local. Sim, de Guardião, abandono o tráfego sentido Lipa. TAM 3740, desça para 2.000 pés, ajuste no 07, Autorizado ILS X-Ray da pistão no zero, reporte estabilizado, inicie redução para 2109. É, 10-9, tá, 3740. Autorizado ILS, 1017 agora. Controle, Salvador, tá, 4777, informação November. 1739, complete a final e chame torre 118.95. Apenas para informação, temos um helicóptero mantendo 500 pés agora com proa do litoral, proa sul, não irá interferir na sua aproximação. Paciente do helicóptero 1895, obrigado, até mais, 739. Sam 4777, sua identificação dessa via, chegada Bonf para o nível 050. Sam pro 4777, via até o 050? Nível 050. Gente da 477. Já no litoral, Guardião 05. Guardião 05, prossiga. Já no litoral, aguardando autorização para retornar à posição. Gente, mantenha o setor, temos um segundo tráfego de aproximação para Salvador. E devido à sequência, o senhor deverá manter esperando o tráfego. O tráfego adicional é Airbus 320 agora a 1 minuto de duna para completar a aproximação para pistão no zero. Gente, guardião. Pista livre, pouso autorizado. Duna 80 graus e 909. Livre, pouso, Bono 739. Duna 648, decolagem 43, chame o controle, 120.8. 208, obrigado, boa. Para a 2770 ainda modula na frequência do controle Salvador. Ara, controle Ilhéus, 120, decimal 1. Ligou 1-648. 1-648, contato cadastro de voz sua via, sai da PUCA para o nível 350. Via PUCA 350, 1-648. Salvador, lógica Golf Kilo, curva à esquerda, proa 040, limite a radial 270, Salvador. 040, limite a... qual o limite? Radial 270 de Salvador. Em caso de falhas ao atingir o limite, só utilizado reassume navegação na proa de Duna e completar o procedimento em LS X-Ray da pistola 0. Reporte unidade de descida. 270, tá no idade de descida, lógica Golf Kilo. Lógica Golf Kilo, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 8. 4.000, 18 graus, resolvido. Controle 18, milhas acima até 1,90, Vitor Tchadotel, autorizaria 1,10. Sobe, mantenha 1,10, Vitor Tchadotel. Muito obrigado, 110, Tchadotel. 3740, estabilizado. 3740, complete a final, chame torre, 1,18, decimal 9,5. Gente, 3740. Controle, autoriza o guardião seguir para Pituaçu 500 pés? Autorizado, Pituaçu 500 pés, guardião 05. Ciente, autorizado, guardião. Ótica Golf Kilo, confirme intenção de pouso, pista 10 ou pista 17? Tá bom, Ciente. Como 648 está presente, vou em Jamo. Jamo está presente, 648. Boa no 739, no salão de 45, libera direito, vê se você faz trete no 21, decimal 9. 219, 739, boa. Padião 05, informo que o tráfego de aproximação é 2320. Cruza agora 1.500 pés em descida, agora a posição do seu helicóptero está 1 hora 1.5 milhas, está visual com tráfego? Sim, visual com tráfego. Gente, mantém a separação, visual com tráfego e está autorizado retornar ao local do sobrevoo. Gente, mantém a separação e retornar ao local autorizado. Quatro. 4777, inicie responde velocidade para 2109. Reduzindo para 2109, o TAM 4777. Patango, Oscar, Golf Kilo, para interceptar o curso localizador, curva à direita para o 065. Autorizado ILS, X-ray da pistão no zero, reforço estabilizado, desse mantenha 2000 pés. Para 2000, reportarei estabilizado, curva na direita 065, o Oscar, Golf Kilo. Papo Parque, Papo Serra, prossiga. Gente, voe VSR Cancelazul no 348. Tem condições de subir até o nível de voo 080? Qual o procedimento em uso em Salvador e GS X-Ray da pistão 0? Acione transponder 0224, sube e mantenha o nível de voo 080 e voe na proa de Bonf para interceptar via chegada Bonf. Desce, mantenha 4 mil pés, ajuste no 018. Comi 18, desce a 4 mil, 4777. Tem 1648, chame Recife, frequência 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 2545 na 685, obrigado, boa, vou no 648. Salvador, guarda 05. Prossiga. Abaixado 5 milhas, está presente. Inspeciona retorno para Pouso Salvador. Gente, guardião 05. Mantenha o setor guardião preferência de comunicação. Está presente e mantenha a proa do farol de Itapuã. Está presente, proa do farol, guardião 05. Guardião 05, está presente, chame a torre 118, decimal 95. 3895. Salvador, Guardião 05. Chega, Guardião 05. Guardião 05, está afastando sentido farol e tem só retorno para pouso Pátio do Braia. Cheio, solicita direto Pátio para sair para a cabeceira na 7, Guardião 05. Pátio autorizado. Confirme. Direto pátio, que é autorizado. Ok, da presente autorizado. Direto pátio, reporte na curta para o pouso. Ajuste na 096. Eu vou andar na curta para pouso. Instalado no 080 com a proa de Bonf, Eco Papa Serra. Gente, Eco Papa Serra, agora contato radar estabelecido. 4 milhas. Norte de Salvador, reporte no ideal de descida. Reportar ideal de descida, Eco Papa Serra. Papa Serra, da presente, está autorizado o voo apelo. Da presente, pelo, Eco Papa Serra. Desça e mantenha 3 mil pés, ajuste no 017 ao número 2 na aproximação. 3 mil, comi 17 ou 4777. Câmara Control, morning, Papatango Lima Hotel. Papatango Lima Hotel, qual que é a identification? Maintain flight level 210 for crossing Salvador Control. I didn't mean to for Lando 210 Lima Delta. A 53, frequência livre, o Vazião 05. Grata, Vazião. Cancelada a instrução em pelo dentro para 2.000 pés, ajuste 1.018. Autorizado ILS X-Ray da pista 1.0, reporte estabilizado, mantendo 2.10 nós de velocidade. Matheus, a gente mantém 210 nós, desce direto a 2.000 pés agora, o 4777. Matheus, agora o seguinte, complete a final, chame torre 1.18.95. 18.95, bom pelo. Patango Oscar Golf Kilo, sente. Regra de voo cancelada aos 55. Abandone a final da 1-0 com curva à esquerda. Reporte na final da 1-7. Base pela direita. Ajuste na 0-7. Sente na 0-7. Vamos na final da 1-0. Reportará na base 1-7. O Oscar Golf Kilo. Salvador 2711 no ponto de espera, pista 1-0. Azul 2710, autorizado, alinhar e manter. Alinha e mantém, 2710. Bem, reautorizado, alinha e decola, vento 180 graus no 2 nós. Azul 2710. Papatango Vitor Charlie Hotel. Professora. Salvatango Vista Charlie Hotel, 63 milhas, Nordeste de Salvador, serviço radar encerrado, chame controle Aracaju, frequência 120, decimal 3. Positivo, Charlie Hotel, chama 1203 Aracaju, obrigado, seu Moreira. Vamos, pelo. Sim, rapaz. Afirmativo. Gente. Controle, é que está passando para a descida. Eco Papa Serra, desça para 4.000 pés, ajuste no 0-7. Para 4.000, ajustado no 0-7, Eco Papa Serra. Receptor localizador, ou TAN 4777. TAN 4777, complete a final e chame torre 118.95. Torre 1895, bom dia. Baixa Golf Kilo, no solo aos 58, libera a direita, evita que fique a pausa, na frequência livre. Direita, Papá, Golf Kilo. Salvador, bom dia, TAN 4777, uma milha e meia do marcador externo. TAN 4777, avistado, pouso autorizado, sistema 0190 graus, 13, nós. Lembre, pouso 10, TAN 4777. Azul 2790, decolada 58, chama o controle, Salvador 120, decimal 8. 308, pô. Azul 2710, na Conde 1 Alfa, efetuando desvios à esquerda, vai manter a proa 050. Azul 2710, contato radar de decolagem, suba para o nível 170, autorizado desvios, reporte e retorna na proa de Conde. 170, autorizado desvios, reportaremos Conde. O pai é sua parte erra, cancela a restrição em pelo, desça para 2 mil pés, ajuste 1017, 81, autorizado ILS X-Ray da pista 10, reporte estabilizado. Descendo para 2 mil, está presente Duna, confirme? Afirmo. Está presente Duna, descendo para 2 mil, está no 017, é que o papai se erra. Portará estabilizado no localizador. Papatango, acho que é Golf Uniforme. Acione o transponder 0245. 0245, acho que é Golf Uniforme. Acho que é Golf Uniforme, vou em Paripe para ingresso no corredor Interlagos inicialmente, aciona o transponder 0245, eu passo no ideal de descida aguardando o contato radar. Vai voar direto para o de Paripe, 0245 no transponder, vai reportar com a decisão pelo frontal. Golf Uniforme, contato radar estabelecido 55 milhas, noroeste de Salvador. Sim, aqui Golf Uniforme. Então, descida está no ideal. Libera direito na 2, decimal 9. 9, dan 4770. Foram 1500, 1097, já trocou o Panicó. Motel, hotel? Condor, bom dia, Tan 3198. Tan 3198, acione identificação. Desça para o nível 050, dá presente para o ITAP. 050, ITAP, 3198. Octopa Serra, confirma estabilizado? Afirmo, Octopa Serra. Octopa Serra, complete a sinal de chame torre 118, decimal 95. Torre 1895, grato, Octopa Serra. Retornando com o Prodiconde, 2710. Gente, azul 2710. Octopa Serra. Já estabilizado no localizador, Octopa Serra. Ok, gente, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, Octopa Serra. Octopa Serra. 363, Alpha Romeo 363. Remoto Hotel, negative air handling. We have a suspect here on board. Request if it's possible, fly direct intersection. Show up with one on the O-1 and D-1. Remoto Hotel, say again, Adon, Adon, Remoto Hotel, we have 6 passenger on board and negative NS. Request if possible fly direct jet intersection. Golf, Echo, Delta, India, Sierra. Roger, stand by the motel Delta. Papa Sierra, avistar autorizado pouso, pista no zero, vento no 90 graus, 1 no 2 nós. Papa Sierra. Pouso no 7, Papa Sierra. Quer ver se tem uma modificação das regras? Cancelado ao 06, Papa Sierra. A bandeira final da 0 curva à esquerda, base pela direita da 07, reporte na final. Pode dar a final com a passeia. Papa Serra autorizado, pouso 190 graus, 13 nós. Livre pouso para Papa Serra. Para 31198, desço para 2000 pés, ajuste no 07. Após etapa Void 1, autorizado ILS X-Ray da pistão no 0, reporte estabilizado. No 017, descendo para 2000, ITAP Duna, atualizado Electric Train, na 318. Backtrack, vai com a Papa Serra? No solo 08, afirma. Autorizado backtrack, reporte pista livre para o pátio do 4. Reportarei com a Papa Serra. de Salvador, bom dia, azul 4082-220-150, informação November. Azul 4082, acione identificação da presente voo ITAP, desce para o nível 050. Pro de ITAP 050-4083. Estou passando o Lima Hotel Hotel, contact. Controle Oceania 6200, ponto 200, boa. Oceania 6200, a sua identificação dessa via Bomed 1, qual o nível de voo 060? 060, 62. Hotel, descendendo, mantém flight level 190. Hotel, send flight level 120. Voo 094, no ponto, espera pronto. Voo 094, ele mantém. Ele mantém, voo no 094. Bono 162, acione a identificação dessa via Bomed 1 para o nível 070. Descendo então via agora para o 070, voo 1169, 62. Oceania 6200, reduz a velocidade para 2409. 2409. Patango Lima, até o hotel. Six zero miles off Gavito Delta VR, radar surveillance terminated, contact Aracaju, frequency 120.3. Aracaju, control 120.3, Lima, até o hotel, thanks for having a nice day. Salvador, Gol 1250, bom dia, cruzou no 90 para 170, informação 90. Plano 250, aciona identificação, desça via Bomed 1 para o nível 080 e inicie redução para 2409. Bomed 1 até 80249. Azul 4082 cancelada, restrição em ITAP, desça para 3000 pés, ajuste no 017. Direto 3000 pés, no 017. Azul 4082, desce para 2000 pés, ajuste no 017. Autorizado ILS X-Ray da pista no 0, reporte estabilizado. 2000 pés, vai reportar estabilizado no X-Ray 4082. Deixa no M6200, desça via para 4000 pés, ajuste no 017. 4000, 6200. Controle Gol no 094, decolou na sua escuta. Gol no 094, contato radar decolagem da via Momo para o nível 370. Como 370, Gol no 094. Eu confirmo 0, pronto. Adriano, a linha decolagem parada, confirmo. Afirmo. Adriano, a linha decolagem está no 0, vento no 90 graus e no 09. Aqui decola está 3191. Nós pegamos o uniforme da presente voo Ceasa, repórter de visual com o campo. É pra gente voltear, a resposta visual com o campo, acelerou o campo. Gol no 162, reduz a velocidade para 240 nós, esse mantém o nível de voo 050. 050, 040 nós, gol no 162. Gol no 250, desse para o nível de voo 070. Gol no 250 para 70. 3198, estabilizado na X-ray da OPE. 3198, complete o sinal e chame torre 118.95. 295, obrigado, tá bom. Bruno 162, é o número 4 na aproximação para Salvador, complete redução de velocidade para 2209. Vamos reduzir 7.5, Bruno, bom dia, está 3198, está precisando aqui, hein? 3198, continue a aproximação, agora de pista livre. Gente, 3198. Controle Gol no 094, circuito direto próximo. Gol no 094, inicialmente vou incógnito. Incógnito, graça, Gol no 094. Deixar 6200, desça via para 2000 pés, ajuste no 017, autorizado ILS sector da pista no 0, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado, 6200. Salvador, o azul 2710, Canta Saconde, solicita possível vapor do Alfa Romeo 303. Azul 2710, agora está 64 milhas no Nordeste Salvador, serviço cada encerrado. Solicite Alfa Romeo 363 para o controle Aracaju da presente, 120.3, bom voo. 1203, boa. Capatango, Eco de 1 novembro, decolada 17, chama o controle Salvador, 120.8, regresso. 208 novembro, tá bom. Tan 3191, contato radar na decolagem, suba via saída São Bruno para o nível 340. Suba via São Bruno 340, tá, 3191. Comandante 1 novembro, decolado na sua escuta. Eco 1 novembro, corredor Axé 1 no meu pé, você pode fora da barra. Autoriza 4500, direto via Ultra. Negativo, mantém o corredor 1 no meu pé devido a tráfego de aproximação para Salvador. Autoriza o voo de 10.000 pés. Confirme a proibida para destino X1 novembro. 250. Novembro, repita. Proa 250, 250. Gente, da presente inicialmente direto 1.000 pés, X1 novembro. 1 mil pés, vão direto. Controle Salvador, voa 962, passando 18 para 150 com a informação. Mano 962, aguarde. Eixané 6200, complete redução para 1809, vai seguir tráfego à sua frente 10 milhas, com 210 de grau de reduzimento. Reporte estabilizado. Vai reduzir então, 6200. Voo 962, a sua identificação dessa via Bomed 1 para o nível de voo 070. Bomed 1, via para o 070, agora 962. Estabilizando o 4082. Azul 4082, complete a final, chame torre, 118.95. 1285, boa. 1250, desça e mantenha nível de voo 060, complete redução para 2309. 060 para 2309, reduzindo, voo 250. De pouso, ajuste na 0, né? Ajuste. Visual com o campo? Afirmativo, tá visual, tô com informação. Mantenha a proa de asa, chame torre, 118.95. 2.95, acerou o uniforme. Estou com passando, gosto de acerou o uniforme, está 4 milhas de CEASA, visual com campo. Gente, vai bater um gosto de golpe uniforme, reporta a vertical do César. Está na vertical, gosto de uniforme. Gente, acho que o golpe uniforme prossiga final na 7 e aguarde autorização de pouso. Prossegue na final do 97, aguardando a atualização de pouso, seu golpe uniforme. No 62, inicie redução para 1809, tráfego que precede um Airbus 320 com grau de 200 e reduzindo. Voo no 162, desça para 2000 pés, ajuste 10017, autorizado ILS X-Ray da pista 10, reporte estabilizado. Está mais estabilizado, voo no 162. Voo 1094, chame Recife, frequência 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 1245, 126,85, voo 1094. Reduções. Vai prosseguir mantendo, seu telefone qual? 1042, pista na 0, 180 graus, 139. Livre pouso, azul 4082. 1250, desce para 502109. Correção 2009. Ané 6200, reduz velocidade para aproximação final, chame torre 118.95. Dois para sempre, obrigado, boa. 1962, desce para o nível 050. 050, agora 962. Uno 250, reduza para 1909, vai seguir tráfego da companhia, 8 milhas na sua frente com grau de 190 e reduzindo. Vou reduzindo, 250. Boa tarde, Xanã 6200, passagem serra. Entre Xanã 6200, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando, azul 4082. No solo aos 23, chame o controle de solo no 21, decimal 9. 309, boa. No 250, desse mantenha 3 mil pés, ajuste no 07, aguarde autorização para o ILS. Desce 3 mil pés no 07, com 250. Xanã 6200, pouso autorizado, pista na 0, 180 graus, 129. Repouso 6200. Patango West Golf Uniforme, Solos 24, parte 5. Tem, deixa eu só na frequência livre, eu acho que é Golf Uniforme. Polo 962, informa o tráfego, posição 11 horas, 20 milhas, rumo sudoeste, um Papa Alfa 31, subindo restrito a 2.800 pés, transportando em FEMA. Gente do tráfego, Polo 962. Lono 250, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 7, autorizado ILS X-Ray da pista no 0, reporte estabilizado. 250, 2.000 pés, autorizado ILS, reportar estabilizado. Tango Eco Zulu November, informa o tráfego, posição 11 horas, 17 milhas, como Nordeste, um Boeing 738, descendo restrito para 4.000 pés. Complete a final de chame torre 118 decimal 95. 1295. Doutor, o gol 1162. 1162, sente do tráfego, continue aproximação, pista no zero, vento sul, 1129, informarei pista livre. Xanair 6200, Solos 26, libere na Foxtrot à direita, chame Solo 1209. 209, vai chamar, obrigado.